porta distante alguns segundos. Quem sente, sente, sente muito. Ô Douglas, ô Douglas! Opa, aí, flagrante, beleza? Cola aqui na goma, mostrar o rolê pra você aqui. Pera aí que eu vou raspar a cabeça do seu irmão aqui, aproveitar que o salão tá vazio aqui, você tá ligado? Amanhã tem show, né, Sam? Chega aí rapidinho, meu. Dá um tempinho, então pera aí, ô Murilo, dá um tempinho aí, tudo tá, que eu vou ver o flagrante aqui no fundo, aí já vem. Rapidinho, dois minutos. E aí, flagrante, firmeza aí, irmão? Ô, Douglas, pela ordem, mostrar um som pra você aqui, ó. Aí, você tá ligado, né? Ano passado pra cá, sofreu os enquadres aí com a agressão aqui em Hortolândia, morou? Uhum. Essa última vez aí foi pior. Fui até no corre, descobri onde três polícia morava, pá, entendeu? Só que... Mano, deixa quieto essa fita aí, truta. Mexer com essa raça aí, você tá ligado, hein, mano? Embaçado, hein? Aí, Douglas, Deus não quis esse tipo de vingança aí não, entendeu? Uhum. A gente tem que fazer o que sabe fazer de melhor aí, se expressar nas palavras, morou? Aham. Uhum. Mas firmeza, vê aí se essa dá pra entrar no yes, próximo. Rapaz de mano sofre diariamente aí na moto. Esses pilantras aí, tortura em distrito, humilhação, tapa na cara, os caras fogem os bagulho mesmo, ó. É, os irmãos tudo morrendo aí, sem voz na mira dessa corporação do inferno aí. Pior que certo? É mesmo. Uhum. Fazer o quê, né? Vamos vivendo. Faz favor aí, troca o CD aí. Põe a faixa 3 aí. Põe volume. É desse jeito. Tá tirando, né? Vai brincando. Realidade cruel no ar, pode acreditar. Revolucionária, sonora, forma de pensar. Tamo aí na Gozolândia, assim os pé de break diz. Só os cuzão que não enxergam palma acima do nariz. É desse jeito, vem do gueto, impondo respeito. Injetando resistência no homem indefeso, parceiro. Tem uma pá, pode apostar, vagabundo sofrido. Humilde, picadilha, pura calma. A lei é falha e governo rege desastre em massa. Me querem omisso, meu crânio é aberto a bala. Bandido de farda, sua pele não é parda. Sua renda não é baixa, pra que oprimir canalha? Cê é diferente porque cê tá correndo na barriga. Não é pai de família, cê não ripa pra comprar comida. Cê quer forjar, né? Que aqui cê não acha nada. Psicológico abale, o microfone é letal que nem arma. Vê direito, preste atenção com quem se mete. Sofredor nato, calejado, não se esconde no rap. Quando meu povo tromba, o opressor soa frio e treme. Ratatatá no seu globo PM. Demônio de farda só vem pra fazer mãe chorar. Sempre! Demônio de farda só vem pra fazer mãe chorar. Sempre! Demônio de farda só vem pra fazer mãe chorar. Sempre! Demônio de farda só vem pra fazer mãe chorar. Covardia, verme, desfigura a face. Pinta a cara com os guache boy. Faz governante novo. Favelado, eles não ouvem gritando socorro. Pobre só dá plantão em televisão. Enfiando bala em pulmão de PM, cuzão, eu não. Tô firmão, expressão, vingança maior. Se tiver próxima vez, quem sabe cê vira pó só. É revoltante, frustrante ser enquadrado. Desnecessário ser agredido por moleque fardado. Desorientado, despreparado. Mal acostumado, autoritário. Soldado do inferno arrombado. No corre louco, bem de olho. Não tô nesse jogo, não tô de bobeira. Não falo asneira em prol do povo. É triste saber que o alimento vem da cena do louco. Que também são ladrões e matam se não tem suborno. Ideia quente, kamikaze que bate de frente. Escuta aí, covarde, herói incompetente. Herói você não, hein? Herói é o rap que resgata o crime. Ação global que reivindica em alto requinte. Direito, preste atenção com quem se mete. Sofredor nato, calejado, não se esconde no rap. Quando meu povo tromba, o opressor soa frio e treme. Ratatatá no seu globo PM. Demônio de farda só vem pra fazer mãe chorar. Sempre! Demônio de farda só vem pra fazer chorar. Sempre! Demônio de farda só vem pra fazer mãe chorar. Fazer mãe chorar. Sempre! Bagulho tá mil grau, profissional sem moral, assassino irracional. Quis me ver com a cara no jornal, estraçalhada, toda estourada de bala. Uma pá de canalha rasgando mais um pobre com a matraca. Minha ideologia você não rasga no rádio. Em milhões de barracos é tudo que o ouro não paga. Nesse Brasil, mais um que não se omitiu. Escreveu o que sentiu, persistiu, não desistiu. O quê? Não sou igual você, covarde, vê direito. Por isso exijo respeito. meus peitos daquele jeito aí. Governador, secretário de segurança, sua segurança estimula a revolta urbana. Demorou, unifica o sistema carcerário. Gambé, juiz e favelado no mesmo barraco, hein? Tá com medo porque vem, se não deve, não teme. No Brasil, poder judiciário é o primeiro que treme. Aí, boyzão, cê roubou, mas cê estudou. Seu curso superior te livrou das facadas, moro. Tá vivo aí com rabo impune, ditando as regras, instruindo grupos de extermínio pra zoar as favelas. Vê direito, preste atenção com quem se mete. Sofredor nato, calejado, não se esconde no rap. Quando meu povo tromba o opressor, soa frio e treme. Ratatatá no seu globo PM. Demônio de farda só vem pra fazer mãe chorar. Sempre! Demônio de farda só vem pra fazer mãe chorar. Sempre! Demônio de farda só vem pra fazer mãe chorar. Sempre! Demônio de farda só vem pra fazer mãe chorar.